A Mosca, um programa de Alexandre Pinto, em direto a partir da Rádio Lisboa. Olá, muito boa noite, sejam bem-vindos a mais uma edição da Mosca. Hoje vamos dedicá-la à música de Brian Eno, não a que ele produz, mas a música que ele considera importante. Venho a propósito de uma entrevista que o próprio deu a uma publicação online, a The Quietus, que está, claro, recomendada, gosto muito de a seguir. É uma crónica interessante que eles fazem, convidam músicos e eles apresentam os discos que mais os marcaram. A Brian Eno tem uma seleção de música muito interessante. Vamos começar desde já com uma já conhecida da Mosca. É a melhor forma de abrir esta emissão. Vamos ouvir Fela Kuti com o disco Aphrodisiac, a música Echo Ile. Há muito para ouvir nesta emissão, eu volto já a seguir. Sejam mais uma vez bem-vindos e obrigado por estarem desse lado. Até já. Go, go, go. Ouvimos Fela Kuti com Eco Ile, o disco Aphrodisiac, lançado em 73. Aqui Brian Eno ressalva o poder da percussão, também os sopros muito fortes. E este disco vem a propósito porque ele ouviu e gostou bastante dele. E depois, quando os Talking Heads vieram falar com ele para produzir o seu disco Remain in Light, Brian Eno disse-lhes que o som do futuro era este e sugeriu, e como foi ele a produzir o disco, sugeriu que adotassem um pouco o som deste disco. O próprio disco chega a ser algo de plágio. Vamos ouvir esse mesmo disco, Remain in Light, uma música que ainda aqui não passou. Esta tem vários clássicos, como por exemplo Once in a Lifetime, essa sim, já muitas vezes conhecida da Mosca. Agora vamos ouvir deste Remain in Light do ano de 1980, a música Houses in Motion, só um pouco, para passarmos depois à próxima sugestão. Este disco dos Talking Heads, produzido por Brian Eno, segundo o próprio Brian, há muita influência, nomeadamente no que toca à parte rítmica, que sempre foi realmente um dos fortes dos Talking Heads. Vamos passar já a seguir para a música de Sly and the Family Stone, desta vez uma banda mais ligada ao funk, à música de dança, este também um álbum pop. Chama-se Fresh, foi lançado também no ano de 1973. Não se esqueçam que se quiserem também intervir neste programa, podem comentar o nosso Facebook, em facebook.com/amoscadarum, ou também enviar uma mensagem para o Twitter protsac, protsac. E participem também neste programa, quanto mais não seja para discutir a música e dizer se aprovam ou não. Vamos agora passar então para Sly and the Family Stone, mais uma sugestão de Brian Eno. O artigo em questão, em que ele fala destes discos, está também disponível no nosso Facebook. Podem ir consultando os nomes dessa lista, não os vamos passar todos. Temos muita coisa para ouvir ainda. Até já. Another day, and that's why I got the bait. Climbing from the bottom, oh yeah, all the way to the top, and before I knew it, I was up and down. You believe in not. Thankful and Thoughtful é a música do Sly and the Family Stone, o disco Fresh. Um disco pop que Brian Eno compara a um quadro de Jackson Pollock, porque é muito variado. Isto se calhar nota-se mais no contexto do disco, mas fica aqui a sugestão. Ouve-se muito, muito bem. E passamos já a seguir para a música de Joni Mitchell. Não estava... sinceramente à espera de ouvir ou de ler esta sugestão de Brian Eno. Eu gosto muito, muito da Joni Mitchell. Conheço muito bem o seu disco de 71, o Blue, que é o clássico e por onde realmente se deve começar na sua carreira. Brian Eno falou-nos de um disco chamado Court and Spark, de 1974. Vamos ouvir Just Like This Train, música extremamente nostálgica. Falou deste disco a propósito da música de estúdio e das suas capacidades. Vamos ouvir. Behind the time, just like this train, shaking into town with the brakes complaining. I used to count lovers like railroad cars, I counted them all. Lately I don't count on nothing, I just let things slide. The station master shopman cars, boxcars are banging in the yards. Jealous lover will make you crazy if you can't find your goodness, 'cause you're lost. In your hairline recede. Ficamos agora com Just Like the Strain, de Joni Mitchell, o disco Court and Spark, de 74. Sugestão de Brian Eno, a propósito do seu... Enfim, de Joni Mitchell ser realmente uma excelente cantora. E ele ressalva que ao longo destas sugestões deu sempre primazia, e acaba por ser um tema geral, o uso da voz. Vamos notar isso mais para o final desta emissão, onde temos coisas mais experimentais. Para quem nos está a ouvir agora e que entrou a meio desta emissão, esta emissão estamos a ouvir as recomendações de Brian Eno a propósito de uma entrevista que o próprio deu há pouco tempo. Na Brian Eno, um músico britânico que falou com a revista The Quietus e deu alguns nomes que eles consideram importantíssimos, que ele considera, aliás, na sua vida, importantíssimos na sua vida e, por extensão, na própria história da música. Passamos agora para um clássico também, eles são os Velvet Underground, a música que vamos ouvir agora em fundo. E se ouviram a última emissão da Mosca, número 91, ouvimos Brian Eno a cantar uma música dos Velvet Underground, chama-se I'm Set Free. É esta que ouvimos em fundo. Para que tenhamos uma noção do que significa este disco da música de Brian Eno, segundo o próprio ele ouviu, este disco que saiu por volta dos anos 70, já posso precisar a data já a seguir, na altura não o comprou, era um disco que ele ouvia de vez em quando na casa dos seus amigos, e na altura ele achou que era o melhor disco da pop que ele já tinha ouvido. Comprou o disco há pouquíssimo tempo, e ao longo dos anos este era aquele disco de referência que ele nunca quis comprar para que não perdesse o brilho da novidade. Brian Eno, com este sentimento extremamente romântico em relação à música, é uma história interessante, e mais interessante até saber que neste seu último álbum de estúdio, que sairá ainda no próximo mês, neste mês, melhor dizendo, o disco de Brian Eno pela Warp, e ele faz uma cover desta I'm Set Free, cover que já ouvimos aqui na Mosca, na edição número 91, podem ir lá consultar. Vamos avançar com mais uma música deste disco do Velvet Underground, é o seu terceiro de estúdio, homónimo, com a faixa Pale Blue Eyes. Sometimes I feel so happy. Sometimes I feel so sad. Sometimes I feel so happy, but mostly you just make me mad. Baby, you just make me mad. Linger on. Linger on. I could make the world as pure and strange as what I see. I'd put you in the mirror I put in front of me. I put in front of me linger on your pale blue eyes, linger on your pale blue eyes. Esta Pale Blue Eyes dos Velvet Underground, o disco, afinal, é de 1969. Continua a ser o terceiro da sua carreira, especialmente interessante tendo em conta que o disco que o precede, o White Light, White Heat, o segundo da carreira dos Velvet Underground, é muito, muito experimental e muito estranho. Não com isto dizendo que seja mau, mas não é claramente um disco pop nos moldes em que este acabou por sair. E agora, para terminar esta fase mais audível, não audível, mas de música mais pop, vamos ficar com Owen Pallett, o disco Heartland, um dos grandes discos de Owen Pallett, este muito mais recente, já de 2011 ou 2012. Vamos ouvir Keep the Dog Quiet, também uma sugestão de Brian Eno, e gosto também muito, muito deste disco. Vamos ouvir, até já. Is a cage about a cage about a cage. And this town too. I'll see you once in a while, but I can't be seen with you. This place is a narrative mess. The floor a tangle of bedsheets and battered sundress. The ink has dried in the well. The journey once was consequential. No sequential. De Owen Pallett, Keep the Dog Quiet, do disco Heartland. Este, afinal, é de 2010. Um ótimo artista, há muito tempo que não ouvia este disco. Eu lembro-me perfeitamente do ano em que ele saiu. Na altura, a primeira vez que o ouvi, foi uma boa surpresa ouvir Brian Eno a referenciá-lo. E aqui também neste disco, se repararam nesta música, é um ótimo trabalho em termos de som. Havia a melodia principal, mas depois muitos sons perdidos e que acabavam por se juntar numa bonita amálgama sonora. Passamos agora para a mensagem do patrocinador da Porto Calling. Porto Calling, a melhor loja de vinil do país, no Porto. Do jazz ao punk, do rock ao hip hop. Porto Calling, a loja de vinil do Porto. É isso mesmo, a Porto Calling, a melhor loja de vinil do país no Porto. Podem visitá-la presencialmente na Rua da Conceição, muito perto da Rua da Sedofeita, ou então através do seu site em portocalling.com. E agora passamos para uma parte das sugestões de Brian Eno que são muito, muito ligadas à voz, ao seu poder, à harmonia vocal. Um tema que é também recorrente no seu disco The Ship, que foi lançado este ano, vai ser lançado, melhor dizendo, ainda este mês de abril. E a voz tem realmente um papel muito importante, seja no próprio ato de cantar, como também na modulação que ele faz à sua voz. Vamos agora ouvir algo estranho, diferente, porque Brian Eno não é um homem religioso, mas vamos ouvir uma música religiosa. É o reverendo Maceo Woods e o coro cristão de Tabernacle. Espero estar a dizer bem. A música chama-se Surrender to His Will. You can talk about God, how he makes life complete. You can talk all you want, make it sound good and sweet. But the words have an empty ring. They don't really mean a thing until you surrender to his will. Bem, há uma primeira vez para tudo e a primeira vez de ouvirmos música religiosa na Mosca foi hoje. Sugestão de Brian Eno, ouvimos, espero estar a dizer certo, o reverendo Maceo Woods, que deve ser algo como o maestro, e o Christian Tabernacle Concert Choir. Brian Eno, quando ouviu pela primeira vez esta música, ficou estupefacto com a energia da cantora e do coro, e estas músicas são realmente muito energéticas e têm... Tem esse lado muito interessante, porque é música religiosa, mas com muita, muita intensidade e, felicidade e coisas do género. E ele, a música chama-se Surrender to His Will, W-E-L-L, que em inglês é a sua vontade neste contexto. E ele, na altura, um homem britânico, achou que era Will, W-H-E-E-L, acho que é assim, que é a roda ou pneu. Portanto, Surrender to His Will tem um significado mais interessante para Brian Eno. Depois, com o passar do tempo, ele acabou por conseguir encontrar esta música num disco qualquer. É recorrente, pelo menos nas histórias que ele nos conta, perder as músicas, ouvi-las uma vez no rádio, estar no norte da África e ouvir uma música no rádio, e depois andar com ela anos e anos a cantá-la mentalmente, e nas viagens seguintes que faz a esses sítios, tentar cantar a música para conseguir encontrar. E muitas vezes acontece. Agora, vamos passar para ainda música americana, um coro, daqueles coros vocais, este do estado da Virgínia, e ele diz que é aqui, ou pelo menos supõe ele, que tenha nascido a guitarra funk. Aqui diz-nos para atentarmos na voz, no ritmo, na harmonia vocal destes quatro senhores que nos vão cantar. Chamam-se Golden Gate Quartet. Vamos ouvir Go Where I Send Thee. To learn, go where I send you. And I know then how will you send me? Well, I'm going to send you one by one, because one was a little baby that born in Bethlehem. Brother, go where I send you. And I know then how will you send me? Well, I'm going to send you two by two, because two was a Paul and a Silas, and one was a little baby, baby that born in Bethlehem. Children, go where I send. I know then how will you send me? Well, I'm going to send you three by three, because three were the Hebrews, the children, and two were the Paul and the Saddles, and the one was the little baby, baby that born in Bethlehem. Children, go where I send you. I know then how will you send me? Well, I'm going to send you ten by ten, because ten was the ten that never got in, and nine was the nine that came out behind, and eight was the eight that stood at the gate, and seven was the seven that fell up to him, and six was the six that never got fixed, and five was the five that came back alive, and four was the four that stood at the door, and three was the Hebrew, a children, and two was the Paul, and a Silas, and a one was the little baby, a baby that born in Bethlehem. Sandy, os Golden Gate Quartet, e tudo o que ouvimos foi gravado ao vivo, não há overdubs, ou seja, gravações por cima das vozes, ou o ato de gravar uma voz e depois cantar por cima dela, ou seja, isto foi tudo gravado ao vivo, apenas com quatro pessoas, a sugestão de Brian Eno, os Golden Gate Quartet. Para quem nos começou agora a ouvir, estamos a escutar as sugestões de Brian Eno numa recente entrevista, e tudo o que eu digo em relação a estes projetos, estou a ler dessa mesma entrevista. Portanto, se quiserem ter uma informação mais completa, podem ir ao nosso Facebook, têm lá o link e podem seguir à medida que vamos ouvir a música. Passamos agora para Farid El Atrak. Este músico, ele descobriu, como eu falei há pouco, ele estava em Ibiza, ouviu numa rádio do norte de África. Durante anos e anos não conseguiu encontrar o músico, encontrou alguns anos depois. Esta música chama-se Ebina, Ebina. Eu, para encontrar, tive que arranjar uma compilação de história da música árabe e, portanto, temos também uma ideia de onde pertence esta música. A música árabe, em contraste com a música que nós ouvimos normalmente, eu não sei explicar, isto pertence mais ao domínio da música clássica, mas usam outro tipo de, além de outro tipo de instrumentação, também outras notas e outras escalas, e a própria música tem uma textura muito diferente. Basta comparar o que vamos ouvir agora com, por exemplo, e um exemplo algo exagerado, os Velvet Underground. Ficamos com Hebina, Hebina, de Farid El Atrak. Hebina, Hebina, a música ainda não acabou, mas temos que prosseguir porque estamos já a ficar sem tempo para tudo o que ainda falta ouvir por hoje. A música de Farid El Atrak, encontrei-a numa compilação de nome The Story of Arabic Song. E agora, mais, claro, uma sugestão de Brian Eno, desta vez um músico turco, que nesta música em particular que vamos ouvir tem cantoras a cantar, e a primeira que Brian Eno referencia é a que canta primeiro, portanto podemos estar mais atentos à primeira parte da música e desfrutar o resto. A história desta é também muito engraçada. Ele passa numa loja de kebabs no norte de Londres, ouviu a música, perguntou qual era. O homem não sabia porque tinha um CD com mais de 1000 músicas lá metidas, e não sabia qual era a música. Brian Eno pediu para lhe comprar o CD e ele não aceitou. Brian Eno ofereceu 55 libras e ele aceitou. Brian Eno vai para casa, ouve todas as músicas do CD, encontra a música, mas como era um CD gravado, não tinha o nome da artista. Foi então outra vez à loja de kebabs, falou com o homem e disse: olha, esta, e qual é o nome da música? E ele não sabia, portanto liga ao pai, e Brian Eno, com a sua aparelhagem daquelas de mão, que se vê muito no hip-hop, por exemplo, vai a essa loja, então põe a música a tocar, e o homem liga ao pai, e põe o pai com o telefone encostado a aparelhagem de Brian Eno, identifica a cantora. É uma história interessante. Se calhar deixou de ser porque eu a contei, ou por ser eu a contar. Chama-se Otu Un Kular, acho eu. Arif Sa. Ötüşün kuşlar ötüşün, ötüşün kuşlar ötüşün. Gül dibine har düştü, ötüşün kuşlar ötüşün, ötüşün kuşlar ötüşün. Bülbüle şivan düştü, ötüşün kuşlar ötüşün. Bülbüle şivan düştü, ötüşün kuşlar ötüşün. Ben o yardan ayrıldım, ötüşün kuşlar ötüşün, ötüşün kuşlar ötüşün. Ben o yardan ayrıldım, ötüşün kuşlar ötüşün, ötüşün kuşlar ötüşün. Gönlüme güman düştü, ötüşün kuşlar ötüşün. Gönlüme güman düştü, ötüşün kuşlar ötüşün. Ötüşün kuşlar ötüşün, ötüşün kuşlar ötüşün. Güle bülbül dolaşmış, ötüşün kuşlar ötüşün. Güle bülbül dolaşmış, ötüşün kuşlar ötüşün. Eğildim koparmaya, ötüşün kuşlar ötüşün, ötüşün kuşlar ötüşün. Ötüşün kuşlar ötüşün, ötüşün kuşlar ötüşün. Gül dikene dolaşmış, ötüşün kuşlar ötüşün. Gül dikene dolaşmış, ötüşün kuşlar ötüşün. Música do cantautor Arif Sa, com três cantoras. As três vozes eram diferentes, o ouvinte atento terá certamente reparado. O disco chama-se Umut. É a sugestão de Brian Eno, música contemporânea turca, com especial destaque para a primeira voz, pela qual ele ficou encantadíssimo. E agora uma outra sua sugestão, temos que andar mesmo depressa. O disco chama-se Le Mystère des Voix Bulgares, eu espero estar a dizer bem, é possível que não. Parece-me que a tradução será O Mistério das Vozes Búlgaras. Estas são vozes que entram na tradição da Bulgária, que isto tem a ver com a própria história daquele país, que depois, entretanto, teve uma migração, teve um fluxo de estrangeiros ou algo do género. Mas estas vozes que vamos ouvir, isto faz mesmo parte da tradição original dos povos que lá habitavam. Vamos ouvir Pi Lentse Pi, e isto é uma gravação da Rádio Estatal Búlgara com o coro televisivo feminino. Ouvimos Pilentse Pi de Bulgarian State Radio e Television Female Vocal Choir, isto é uma gravação, claro, de música tradicional búlgara que está no disco Le Mystère des Voix Bulgares. Isto traduz-se para O Mistério das Vozes Búlgaras, espero eu. Uma recomendação de Brian Eno, música realmente fantástica, as vozes, e o resto do disco tem outros fortíssimos exemplos. Esta foi uma faixa mais curta porque estamos realmente a ficar sem o nosso tempo. Brian Eno referenciou também o trabalho de Steve Reich, o compositor minimalista muito, muito importante também depois da música que o próprio Brian Eno veio mais tarde a fazer, mas para perceberem melhor o que se passa aqui, esta composição começa precisamente com isto. Daquele primeiro loop que ouvimos, Steve Reich seleciona o loop de It's Gonna Rain. E ao longo de 8 minutos, e esta é apenas a primeira parte desta composição, vai alterar o tempo que dura este loop. Ou seja, vai sobrepor dois loops com algum desfasamento mínimo, que depois acaba por se tornar mais evidente. Aqui é bastante evidente. Agora, este sendo um trabalho minimalista, o que nós devíamos fazer era ouvir na íntegra estes 8 minutos, E além de, obviamente, ouvirmos o It's Gonna Rain, também nos apercebermos nós próprios do que realmente envolve este som. Este curtíssimo sample já está transformado nisto. Isto claramente não é música pop, mas tem muito, muito interesse. O Steve Reich era realmente um compositor fantástico e há muitos bons trabalhos. Há uma compilação que saiu há pouquíssimo tempo, que são os trabalhos completos de Steve Reich. Ele, um compositor minimalista, ou clássico moderno, num termo mais abrangente, e fez coisas muito, muito interessantes, não só este tipo de experiências com cassetes e com loops, mas também próprias composições para a orquestra. Algumas delas são muito, muito boas. De resto, vamos terminar o nosso programa com uma última sugestão, a música dos My Bloody Valentine, no EP Gilder, que tem uma música que entrou no seu disco Loveless Soon. É com ela que vamos fechar esta nossa emissão em direto na Rádio Lisboa. Espero que tenham gostado. Pautamo-nos pelas sugestões de Brian Eno, uma interessantíssima entrevista que ele deu à publicação online de Quietus, e sendo ele uma das minhas maiores referências musicais, não podia deixar passar esta oportunidade. Lembro também que a Mosca está disponível no blog em ucoprófago.wordpress.com. Podem ir lá, temos lá artigos sobre quase tudo no que toca à arte e à cultura em geral. O último foi sobre o cinema que ouvi no mês de março. Tem também a opção de subscrever o blog, pondo lá o vosso e-mail, o que seria ótimo para mim, porque é uma forma mais fácil de chegar às pessoas que querem ler o blog. Temos também, além disso, o projeto em tagomago.org, podem visitar agora mesmo, tagomago.org, é o nome do álbum do Scan, fica mais fácil assim. É um projeto dedicado ao jornalismo e à escrita, não necessariamente crítica em relação à arte, mas em relação ao mundo em que nós vivemos. O último post que tem lá é uma entrevista minha ao Gnod, que, na minha opinião, correu até bastante bem. E assim me despeço, amanhã volto com mais uma edição da Mosca, edição número 92. Vamos passar pela música alternativa dos anos 90, nomes como Pavement e Modest Mouse e coisas desse género, e também a influência que teve nos anos seguintes, e depois com mais algumas coisas experimentais, como tem sido a panagem nos últimos tempos. Ficamos com o assunto dos My Bloody Valentine. Assim me despeço. Muito obrigado por terem ficado desse lado. O meu nome é Alexandre Pinto e esta foi a minha edição em direto na Mosca, a partir da Rádio Lisboa. Mais uma vez, muito obrigado. Tenham uma ótima noite. Bom fim de semana. Até já.